você pensa que eu já dei. Te falei, não acredito. Juro que eu nunca aceitei. DJ Cícero Ferreira. Bota tira e empurra, encaixa, mas você machuca. Bota tira e empurra, encaixa, mas você machuca. Bota tira e empurra, encaixa, mas você machuca. Hoje eu só quero te dar. Bota, bota tira e empurra, bota, bota tira e empurra, encaixa. Bota tira e empurra, bota, bota tira e empurra, encaixa. Bota tira e empurra, bota, mas você machuca. Desde que eu tinha 16. Mas mamãe e o papai não deixam eu sair. Quando for botar, bota devagarinho em mim. Bota, tira, empurra e encaixa, mas assim machuca. Bota, tira, empurra e encaixa, mas assim machuca. Bota, tira, empurra e encaixa, mas assim machuca. Hoje eu só quero te dar. Bota, tira, bota, bota, bota, tira, empurra e encaixa. Maestro DJ Cícero Ferreira. Bota, tira, empurra e encaixa. Bota, tira, empurra e encaixa, mas assim machuca. Quer falar da minha vida, mas não quer conhecer minha história. Se pra você eu sou só mais uma, pode ir no meu pé. Não dependo de você pra porra nenhuma. Tá chamando de piranha, mas está só porque esse momento não vai sentar nunca mais na sua vida. Vai sentir saudade da minha boca. Lembra o que eu falava enquanto tirava a roupa. Você perdeu, você não tanto que você se fudeu. Pode dar adeus pra melhor buceta que tu já conheceu. Tá chamando de piranha, mas está só porque esse momento não vai sentar nunca. Produções. Bem de Tiago, Cleverson. Gravações. TK. TK. TK. Aí, galera, vem pro show do Todo-Poderoso Supremo, a majestade do som. Desejo a você. É, Supremo! a moto e vrá, meteu a puta na garupa e vrá, vrá, meteu a puta na garupa e vrá, vrá. DJ Henrique de Beas pegou a moto e vrá, meteu a puta na garupa e vrá, vrá, meteu a puta na garupa e vrá, vrá. Tô louco no bailão, porra nessas putas, tô louco no bailão, porra nessas putas. Vai, chuca, vai, vai, chuca. Chamando, sua xota tá me chamando. O que eu posso fazer? Eu só devo entrar penetrando. O que eu posso fazer? Eu só devo entrar penetrando. O que eu posso fazer? Eu só devo entrar penetrando. DJ Cícero Ferreira. Hoje é festa na piscina com as top do momento. Hoje é festa na piscina com as top do momento. E o couro tá comendo, ninguém tá vendo. O couro tá comendo, ninguém tá vendo. Tonight. DJ Thiago Cleverson. Você está diante do Todo-Poderoso de Castanhal, Supremo, Supremo, a Majestade do Sol. Ai, ai, ai, amor. os meus sentimentos. A majestade do som chegou! Eu não te amo mais, tu me chamando de bobi. Só que eu sou o menor sagaz. Chotei no baile, faço a com meus amigos. Tô ligando toda hora, cadê você, Murilo? DJ Judeu Bravo, porra. Dessa vida de casado, gosto de curtir meu baile e fumar meu baseado. Última forma nesse relacionamento, vou voltar pra putaria. Que se for no casamento, na sexta-feira eu tô no baile da Espanha. Sabadão tô na gaiola, depois broto na Colômbia. Tudo me dando, meu mano, puta que pariu. Dia de jogar em casa aqui no baile do Brasil. Cheguei soltinho. E ela vem jogando na tcheca, vem jogando na tcheca. Vai ficar de quatro, vai ficar de quatro. Depois desse bailão eu nunca mais vou querer laço. Depois desse bailão eu nunca mais vou querer. E ela vem jogando na tcheca, vem jogando na tcheca. Vem jogando na tcheca, vai ficar de quatro. Vem jogando na tcheca, vai ficar de quatro. Depois desse bailão eu nunca mais vou querer laço. Não vai nem vir, é sofrido. Deixa o copo dela, deixa ela deitar. Hoje a noite é dela, deixa ela extravasar. Yeah.

inovação das aparelhagens chegou. O Todo-Poderoso de Castanhal, Supremo, a majestade do som. Me chamou pra dar uma volta que terminou em caô. Me comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou. Foi bate-bate na xereca, que chega me machucou. Foi bate-bate na xereca, que chega me machucou. Agressivo desse jeito, vai dizer que não gostou. Foi bate-bate na xereca, que chega me machucou. Foi bate-bate na xereca, que chega me machucou. Toma na xerequinha, toma na xerequinha. Toma na xerequinha, toma na xerequinha. Toma na xerequinha, toma na xerequinha. Toma na xerequinha, toma na xerequinha. Agressivo desse jeito, vai dizer que não gostou. Desse jeito vai dizer que não gostou. Foi bate-bate na xereca, que chega me machucou. Foi bate-bate na xereca, que chega me machucou. Agressivo desse jeito vai dizer que não gostou. Foi bate-bate na xereca, que chega me machucou. Foi bate-bate na xereca, que chega me machucou. Agressivo desse jeito vai dizer que não gostou. Agressivo desse jeito vai dizer que não gostou. Chegando do estúdio super eletricente do Supremo, a majestade do som. Pra quem é de boa noite, ô bom dia pra quem é de bom dia. Abenção, meu papai, abenção. Maculelê é um explode o bagulho. Pra quem é de boa noite, ô bom dia pra quem é de bom dia. Abenção, meu papai, abenção. Maculelê é um rei da valentia. Explode o bagulho. Tão bonito, sem dono. Ia ficar em casa, mas mudou de plano. Deve estar cansada do cotidiano. Supremo. Outro rap, outro back, outro beijo. Outros lábios pra poder provar. Outra cama, tu tem mais desejo. Outro mundo pra poder sonhar. Tá fazendo mais estrago que todo 40. Fazendo mais barulho que tiro de pão. De 38 carregado, torrando um baseado. Trafica da boca que faz o sexo bolado. De 38 carregado, torrando um baseado. Trafica da boca que faz o sexo bolado. De 38 carregado, torrando um baseado. Trafica da boca que faz o sexo bolado. Isso aí, sair de casa, o pai não deixou não. Fingiu de na padaria, compra aquele velho pão. Preciso de sabedoria, as novinhas tão demais. Inventão de compra pão, nada perdido nos pais. Que pão que nada, o lance vai dar bom. Pão é balançar a raba, paredão de som. Que tropeçou e foi parar na putaria. Foi na padaria. Acho que tropeçou e foi parar na putaria. Foi na padaria. Acho que tropeçou e foi parar na putaria. Foi na padaria. Acho que tropeçou e foi comprar. Aí galera, vem pro show do Todo Poderoso Supremo. Putaria vai rolar. Só pensando em você, não sei o que falar. Acho que me apaixonei, mas não era pra rolar. É que eu prefiro curtir, por isso vou me afastar. Eu não quero te ferir, não quero te machucar. Não te trair, fique que sai fora. E o problema é que a putaria da nota. E as lembranças da sempre eu vou te guardar. Porque minha meta é pra zapar. Tanta que ainda essa não relacionar. Essa é dele te pegar, mas essa é dele te pegar. E muitas mais meninas não relacionar. Essa é dele te pegar, mas essa é dele te pegar. Essa é dele te pegar, mas essa é dele te pegar. Bota pra cima, chica. Estremece tudo, garoto. Para de insistir, chega de se iludir. Porque já tá passando, já passei. Eu só quero de mim. Se ele não te quer, se ele não te quer, ele tá fazendo de tapete o seu coração. Promete pra mim que dessa vez você vai falar não. De mulher pra mulher, supera. De mulher pra mulher, supera. Desculpe, amor, por te trair. Você não cuidou bem de mim. Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito. Mas eu te amo. Eu vim saber se eu mereço mais uma chance, meu amor. Já tentei te esquecer, mas quase enlouqueci. Para de insistir, chega de se iludir. O que você tá passando, eu já passei. Eu sobrevivi. Se ele não te quer. Supremo, a inovação das aparelhagens do estado do Pará. Oh,

melhor de tudo, Supremo. Seu sentimento, só quer saber de rock, esquece relacionamento. Pode arriar o whisky, hoje ela não quer saber. Vai beber até cair, hoje ela vai dar PT. Eu lavava pra casa, eu lavava pra casa. Não dava valor, não dava valor. Vamos falar de amor. Que eu faço como tu gosta. Mas já vale pra tu não se envolver. Marca para de fuder, marca para de... Supremo! É, nós é bandido e nós não namora. É só um pente e vai embora. Essa eu fiz pra tu caixota descer. Bota a jota descer, bota a jota descer. Fala que a santa mente muito. Fala do pai que tá na sua amiga. Ela se envolve com vagabundo. Pode de casa pra sentar na... Fala que a santa mente muito. Fala do pai que tá na sua amiga. Ela se envolve com vagabundo. Pode de casa pra sentar na... Fica de quatro, fica de quatro. Fica de quatro na frente da tropa. Ela espera. Joga, para, joga, para, joga. Fica de quatro, fica de quatro. É o todo poderoso. É o todo poderoso Supremo. A majestade do som de Castanhal. Agora com a sua ultra coroa totalmente digital. O som provocado para sua diversão. Poderoso Supremo. A majestade do som. DJ Thiago Cleverson, o TK. TK. TK. O TK que tá tocando e ele tá pra negócio. O TK que tá tocando e ele tá pra negócio. Maestro DJ Cícero Ferreira. Tu vai pegar a coroada. Aqui na majestade tu vai pegar a coroada. Aqui na majestade tu vai pegar a coroada. Aqui na majestade. O TK é o piloto e o Ferreira é copiloto. O TK é o piloto e o Ferreira é o copiloto. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Aproveita, aproveita, aproveita. É o melhor momento da sua vida. Ou dança xereca, eu te jogo aqui em cima. Ou dança xereca, eu te jogo aqui em cima. Ou dança xereca, eu te jogo aqui em cima. Aí, Pérsia, fala pra essa filha da puta aí que eu não tô brincando, não. O mar tá lá embaixo, nós tá aqui em cima, ela tá achando que nós tá brincando. Aê! Não tô brincando, não tô brincando. Se ficar de palhaçada, eu taco no oceano. Não tô brincando, não tô brincando. Se ficar de palhaçada, eu taco no oceano. É o tocando e ele tá pra negócio. O TK que tá tocando e ele tá pra negócio. Tu vai pegar a coroada, aqui na majestade tu vai pegar a coroada. Aqui na majestade tu vai pegar a coroada. Aqui na majestade, o TK é o piloto e o Ferreira é copiloto. O TK é o piloto e o Ferreira é o copiloto. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. E tem chip, porra. Ela gosta de mim e eu gosto dela. Ela gosta de mim e eu gosto dela. Só que eu não consigo ter só uma xereca. Só que eu não consigo ter só uma xereca. Só que eu não consigo ter só uma xereca. Meu coração quer você e meu peru quer putaria. Coração quer você e meu peru quer putaria. Eu fico dividido entre amor e ousadia. Eu fico dividido entre amor e ousadia. Eu fico dividido entre amor e ousadia. Então para de frescura que eu já falei nessa porra. Para de frescura que eu já falei nessa porra. Uma perereca só enjoa uma perereca só. Enjoa uma perereca só. Enjoa uma perereca só. Enjoa uma perereca só. E eu gosto dela, ela gosta de mim e eu gosto dela. Só que eu não consigo ter só uma xereca. Só que eu não consigo ter só uma xereca. Só que eu não consigo ter só uma xereca. Meu coração quer você e meu peru quer putaria. Meu coração quer você e meu peru quer putaria. Eu fico dividido entre amor e ousadia. Eu fico dividido entre amor e ousadia. Poderoso Supremo! Sexta-feira, semana inteira é dia de ser feliz. Fim de semana, sai de ficar de bandeira. O resto é você quem diz. DJ Chifre, porra. Deixa a pra lá, joga a viola pra cá. A noite toda é só nossa. Hoje nós vamos mimar, a madrugada virá. Não tem hora pra ir embora. Só deixa rolar. O dia vale celebrar. De frente e fumar. Eu e você, até o sol raiar. DJ Chifre, porra. Segunda, sexta-feira, semana inteira é dia de ser feliz. Fim de semana, saideira, fica de bobeira. O resto é você quem diz. Deixa a tristeza pra lá, joga a viola pra cá. A noite toda é só nossa. A majestade do chão. Fabiano Bailandense Produções. Dizem que ninguém no mundo é perfeito, mas em você eu não encontro um defeito. Eu acho lindo, amo tudo que você faz. Toda vez quando anoitece eu faço a minha rede. Agradeço a Deus por estar ao lado dela. E esse amor tão forte que me dominou. E quando a gente tá amando, tudo faz sentido. Minha felicidade é ter te conhecido. E sempre me aquecer no teu calor. Teu calor. Pra sempre eu quero ser o seu super-herói. Pra sempre eu quero ouvir o som da tua voz. Pra sempre eu quero acordar teu lado quando amanhecer. Pra sempre eu quero ser a sua inspiração. Pra sempre eu quero ouvir o som do coração. Pra sempre eu quero ficar do teu lado quando amanhecer. Quando amanhecer. Quando amanhecer. A sua majestade. A sua majestade do sol. Tonight, and it's just, but every touch is ooh la la la, it's true la la la. Oh, I should. tamo junto. DJ Thiago Cleberson. Profissionalismo. E com ele, DJ Thiago Cleberson, o TK. Super Beat Viseu, começou a pressão. O piloto tá no grau e o baile tá bom. Vou pro rolê com a gata, ainda pago o Xandão. De motinha na pista, pica ostentação. Estoura tudo, DJ Paulo Galator. Volta DJ Paulo Henrique. Rodrigo Show, prepara a bazuca. Acelera Ricardo Mixer. É o Todo Poderoso de Castanhal. Sofremos, sofremos. A majestade do som. A Patricinha deu perdido, vem cola aqui na favela. Sabe que meu corre é louco, quer sentar na minha peça. Cintura ignorante, ela já sabe o proceder. Brota aqui na minha base que tu vai me conhecer. Hoje eu vou sarrar pro chefe. Quando eu conheci os fachos, confesso, me apaixonei. Quando eu conheci os fachos, fui logo pro setor, veio o DJ. E de quatro me voltou. A espera acabou. Porque o Todo Poderoso chegou. Supremo, a majestade do som. O carro tá pago, o uísque tá pago. Sebo dobrado, com a gata do lado. Faz a comparação, quem é que tá desesperado? Faz a comparação, quem é que tá desesperado? Só pra tu saber, tô muito bem acompanhado. Quem foi que falou que o pai tá desesperado? Aí vem Neto MT, esse é o DJ Paulinho. Só pra tu saber, tô muito bem acompanhado. Esse é o DJ Paulinho. Vou pretar. Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me foge mais. do som. Tô botando nela, é só caducada no barraco da favela. Tô botando nela, é só. Aí, GMT, esse é o DJ Paulinho. Ela vem jogando a raba. Eu sou eu e cada galáxia. Encaixou, perfeita ela encaixa. Combinou, vim e atrás. Sempre com ele, DJ Cícero Ferreira. Você já esgotou o meu tempo demais. Vou te esquecer, vê se você faça igual. Não acredito nas suas palavras. Você me perdeu, agora vem correr atrás. Eu sei, não posso evitar. Vou pro open bar, agora eu vou me jogar. Agora eu vou me jogar. Você me fez chorar. Não quero saber porque é Deus quem perdoa. Quem perdoa. Porque eu vou beber, vou beber, vou beber, oh, oh. Vou beber, oh, oh. Eu vou curtir todo final de semana, eu vou que vou. Porque eu vou beber, vou beber, vou beber, oh, oh. Eu vou curtir todo final de semana, eu vou que vou. É o Todo Poderoso Supremo! Lá vai fogo, fogo! De Thiago Cleverson. Obrigado, meu Deus, por mais um trabalho realizado. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por tudo que tem nos proporcionado. Obrigado por ouvir o nosso CD. Obrigado, Deus, Criador do Universo. Obrigado, povo do Pará. Obrigado, Brasil. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por tudo.